A gente tem obstinadamente a cada dia trabalhado, que é a questão do emprego em Cubatão. Cubatão tem hoje talvez uma das ferramentas mais reconhecidas no Brasil, que é a nossa Agenda 21. E conforme foi amplamente divulgado essa semana, foi feito pelo governo da prefeita Márcia Rosa uma reformulação na nossa Agenda 21. A partir desse mês, cada uma das entidades que compõem a comissão da Agenda 21, que talvez seja uma das comissões mais representativas dentro da cidade, com a participação da Ordem dos Advogados, da Associação dos Médicos, além de três secretários que compunham, e a partir desse mês, Dr. Vander Jackson está se juntando também à Secretaria de Saúde à composição da Agenda 21. Já temos um calendário elaborado e a nossa audiência pública anual marcada para o próximo mês de novembro, exatamente no dia 18. Junto com a Agenda 21, nós estaremos comemorando o primeiro ano do Pacto pelo Emprego. Esse Pacto pelo Emprego é uma das ferramentas de gestão pública incentivada pela prefeita Márcia Rosa, em parceria com as indústrias do nosso município, que traduziram, e no estande que está aqui presente, com os colegas que compõem o nosso posto de atendimento ao trabalhador, no ano de 2009, o Pacto de Cubatão foi o primeiro pacto do Estado de São Paulo. Mais de 9 mil admissões, graças a esse trabalho, a parceria com as empresas, possibilitou essas admissões no nosso município. A recuperação do pátio, a revitalização do pátio e a priorização dessa mão de obra. Nós temos hoje cerca de 22 mil pessoas cadastradas nas diversas faixas etárias, diversos níveis de escolaridade, diferentemente do que se falava sobre Cubatão, da nossa mão de obra desqualificada. Eu acho que com a apresentação que nós tivemos aqui anteriormente da nossa banda marcial, falar de desqualificação em Cubatão, eu acho que é uma ofensa ao nosso município. Esse PAT continua ativo, estamos empregando e cerca de 90% hoje das admissões feitas em Cubatão são de moradores da nossa cidade. Isso mostra que Cubatão não precisa de frente de trabalho. Ele precisa que os nossos cubatenses estejam à frente dessas admissões. Eu tenho certeza, mais um exemplo aqui, o cartão servidor que injetou no município mais de 5 milhões de reais em apenas 40 dias de funcionamento, é prova de que atitudes empreendedoras, desenvolvimentistas para a cidade, vão possibilitar que a nossa mão de obra seja reconhecida e qualificada. O cartão servidor já é um ponto de reconhecimento, inclusive de cidades do estado de São Paulo. Ele, lançado no dia 30 de janeiro, no primeiro dia de movimentação, teve cerca de 1.100 transações realizadas. Como eu falei, são mais de 5 milhões injetados no comércio local. E um dado extremamente importante, a geração de um emprego por dia. No primeiro mês de funcionamento do cartão foram 32 contratações. E eu tenho certeza que com novas parcerias, desenvolvendo novas oportunidades, e por certo no mês de maio a prefeita vai ter a oportunidade de anunciar várias delas, diminuindo o assistencialismo e criando política pública e preparando a cidade efetivamente para crescer sustentavelmente. Essas são algumas das ações que, aliado ao IPTU do Bom Empreendedor, uma ação também do governo da prefeita Márcia Rosa, que possibilitava que as indústrias, especialmente de Cubatão, tivessem desconto quando pagam esses IPTUs antecipadamente. E nós queremos incrementar esse IPTU, os empregos gerados na cidade, a preferência ao primeiro emprego, aos investimentos dessas indústrias em qualificação e capacitação, oportunidades para as mulheres, como o governo da prefeita possibilitou agora nas admissões da Dengue. Oportunidade àqueles que já cumpriram suas penas para que tenham acesso ao mercado de trabalho, além das parcerias em obras sociais. Essa ideia está sendo desenvolvida no governo e tenho certeza que, como tantas outras, serão ideias que serão copiadas, como a inspeção do alojamento hoje é copiada pela Prefeitura Municipal de Santos. Então essa é a mensagem que a gente deixa da indústria e comércio, e tenho certeza que 2010 ainda promete outros avanços.